10 horas. Você ouviu? Boletim Rural. Diariamente, com informações do agronegócio e agricultura. Boletim Rural. ZYJ 339. Operando em 1.400 kHz. Rádio Ágape, uma emissora da Fundação Evangélica da Assembleia de Deus, em Curitiba, transmitindo o amor de Deus. A partir de agora, você ouve Conexão Ágape. Músicas, alegria, momento de reflexão, dicas, prêmios, homenagem aos aniversariantes do dia. Tudo isso e muito mais, você ouve agora no seu Conexão Ágape. A partir de agora, está entrando no ar, o show no seu rádio, você vai gostar. Música, alegria e descontração, utilidade, variedade e informação. Horas e mais 8 minutos, 8:08. Bom dia para você que está conosco em mais uma manhã especial. Continuamos por aqui a partir de agora com o nosso Ágape. Conexão Ágape no ar. Hoje é dia de sorteio de assados Tomazina. Bom dia para você que está conosco, acompanhando a nossa programação. Prazer enorme ter você por aqui nesta manhã especial. Pode sim participar com a gente, 33 92 11 11 é o telefone para você se ligar, é o telefone também para você participar aqui da programação, mandando aquele abraço especialíssimo e, claro, concorrendo também aos prêmios do programa, exatamente, concorrendo aos prêmios aqui da programação. Se eu fosse você, eu já ia então participando e já ia concorrendo aqui aos prêmios nesta manhã, tá bom? São 8 horas e 9 minutos, já estou aguardando você. Para você ir participando com o Eliel nesta manhã especialíssima. O Jordão, eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão. ZYJ339. Operando em 1400 kHz. Rádio Ágape. Uma emissora da Fundação Evangélica da Assembleia de Deus, em Curitiba. Transmitindo o amor de Deus.